Muito boa tarde, Fronteiras. Boa tarde, Brasil. Eu sou Tony Oliveira. Hoje é quinta-feira, 17 de novembro do ano de 2022. Começando agora mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia. Na apresentação de Tony Oliveira, apoio cultural é de Zeni Imóveis, provedor Giganet, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira e também Zeni Imóveis. Provedor Giganet, Zeni Imóveis, Sindicato Rural de Fronteiras. Começa agora Fronteiras em Notícia. E dentro de instantes, no Fronteiras em Notícia, já tem a participação do prefeito de Fronteiras, Piauí, Eudes Agripino Ribeiro, que logo estará chegando por aqui. E para participar do jornal e levar, você vai ouvir a fala do prefeito aqui no Jornal Fronteiras em Notícia. A previsão do tempo para Fronteiras, como é que está o clima hoje, nesse momento, né? Nesse momento para a nossa cidade, agora em Fronteiras, 31 graus, a probabilidade de chuva, nada de chuva no momento, a umidade do ar 50%, o que é bom para a nossa saúde é de 60%, mas está legal aqui, né? Velocidade do vento, 11 quilômetros por hora. E eu trabalho com notícia nacional e internacional da Globo.com. As notícias estaduais, Cidade Verde, Cidades da NET, Picos 40 graus e Piauí em Foco. 180 graus, Piauí em Foco, também Cidades da NET. Obrigado, minha gente, pelo carinho. Obrigado a você pelo rádio ligado. Você acompanha o jornal. Você acompanha o jornal a partir de agora no rádio e também no Rádios Net, qualquer parte do Brasil, também através do canal no YouTube do Tony Oliveira e também vai acompanhar também no Instagram, no Instagram do prefeito, né? E Face também? Também no Face e no Instagram do prefeito Eudes. E tá aí o canal do Tony Oliveira no YouTube, né? Já agradecendo aqui o carinho, agradecendo a você. E você, visita meu canal, você que está acompanhando agora, que não se inscreveu, se inscreva e aciona o sininho, né? Cuidado para não quebrar a corda do sininho, né, Gustavo? O Gustavo já está por aqui. E meu canal, que foi um canal novo, foi criado agora no mês de agosto. E eu quero agradecer já aqui os 91, quase 100 inscritos já no canal, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela audiência. Muito bem, já aqui, agradecendo aqui o pessoal chegando aqui no canal, no YouTube aqui, no Tony Oliveira, agradecendo aqui o meu filho, Augusto Oliveira, né? Tá lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, já ao vivo aqui, diz aqui boa tarde, pai, ok, cabra, muito boa tarde para você aí em Mossoró, Rio Grande do Norte. Também Hildo Gomes, agora só não sei onde é que o Hildo Gomes está acompanhando, diga onde é que você está acompanhando, tá bom? Aí no YouTube, também a minha gata Lani está aqui também, né? Pessoal acompanhando aqui ao vivo, meu amigo, onde é que você está acompanhando aí? Hildo Gomes, diga aí, tá bom? Vai acompanhar também no canal, no Face e no Instagram do prefeito Eudes. Vamos com algumas das manchetes em destaque, enquanto o Gustavo prepara aqui a transmissão também no Instagram, no Face do prefeito. Algumas das manchetes em destaque. Tá bom para hoje, a Polícia Federal cumpre mandados em Teresina em uma ação contra desvios em cidade do Maranhão. Polícia descobre fábrica de documentos falsos em Teresina. A cidade de Picos volta a registrar caso de Covid. Dois anos do Pix, um meio de pagamento é mais usado por brasileiros. Quem manda isso? Pode? Então, começando o nosso Fronteiras em Notícia de hoje, como foi plenamente anunciado, vinha sendo anunciado, né, a participação do prefeito Eudes, já se encontra aqui, também o Gustavo, que acompanha o mesmo, que vai fazer também, vai transmitir também, mais uma vez agradecendo, você que está ao vivo aí, acompanhando o jornal, né, no meu canal no YouTube, Tony Oliveira Locutor, também no Rádios Net, qualquer parte do Brasil, e através do tradicional Raidinho. Começando aqui a conversar com o prefeito Eudes, na abertura do jornal. Muito boa tarde, prefeito Eudes, prazer recebê-lo aqui no jornal Fronteiras em Notícias, na Fronteiras FM, seja bem-vindo. Também registrar a presença do Cabo Freire, né? Está aí também acompanhando o prefeito, né? A equipe com o prefeito aqui. Prefeito Eudes, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, amigo Tony Oliveira. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Fronteiras FM, a todos que estão acompanhando através do Facebook, Instagram. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de poder voltar aqui para falar com a comunidade, com o povo da nossa querida e estimada cidade de Fronteiras. Agradecer a Deus pela vida, pelo dom da vida, agradecer pela permissão dele de poder estar à frente do poder executivo do município como prefeito pelo terceiro mandato, em um momento, sempre falo, diferenciado dos outros, que hoje é um desafio e grande voltar, mas estamos aqui. Já depois do segundo ano, porque já passamos 2 anos, né, da eleição, mas não passamos 2 anos que assumimos, agora dia 1º de dezembro, dia 31 de dezembro, ratificando, nós iremos chegar exato a 2 anos esse mandato. Mas sempre determinado, sempre agindo com responsabilidade, sempre preocupado com o bem-estar da comunidade, e é claro, volto a repetir, um momento diferente, onde o município passa a conviver com situações difíceis de gestão pública, com a queda de receita, e o que nos traz hoje aqui é exatamente tratar desse assunto, tá? Mas antes de entrar nele, Tony Oliveira, eu gostaria de aproveitar o ensejo, haja visto que nós passamos o primeiro turno e o segundo turno das eleições, e entendi que poderia voltar aqui em outro momento para agradecer ao povo da nossa querida, estimada cidade de Fronteiras, que estiveram juntamente conosco nessa caminhada. Todos sabem qual foi o meu posicionamento nas eleições, quem nós apoiamos, quem nós votamos, quem nós defendemos e quem nós iremos continuar defendendo e apoiando. E é claro que agora, um outro lado da moeda, que é esperar o apoio de quem? Do presidente da República, que nós apoiamos, que foi o eleito pela maioria do povo do país, e mais precisamente aqui em Fronteiras, onde tivemos mais de 81% da votação, que foi a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito presidente, e depois do Rafael Fonteles, um nome que o povo não acreditava, achava que seria algo assim é impossível acontecer. E aqui, de público, deixar bem claro da decisão do nosso partido, o PSD, partido que faço parte, mais 50 prefeitos no estado, como os nossos comandantes, deputado Júlio César de Carvalho Lima e o deputado Georgiano, eles tiveram esse entendimento logo cedo e não teria outro meio a não ser o que eles tiveram de apoiar, porque também tiveram ao longo desses 4 anos o apoio do governo Wellington Dias, depois da governadora atual Regina, e assim eles tiveram a devida compreensão e gratidão pelo que receberam de apoio durante esse tempo. Seria um contraditório ficar contra. É como eu falei para algumas pessoas, poderia ter votado até contra o governo que nós votamos, se eu fosse um camarada frágil, que não suportasse, não aguentasse a chamada tentação do poder público lá de cima, porque as propostas vieram. Nós temos hoje um ministro da Defesa Civil que tentou, né, junto aos prefeitos do Piauí, conseguiu apoio em torno do candidato de oposição. Inclusive, tive a oportunidade de estar com ele em Brasília em uma audiência onde levei nosso pedido de apoio ao município, mas isso foi condicionado a apoiar o candidato quem ele estava indicando naquele momento. E eu deixei isso bem claro, que poderia até apoiá-lo, desde uma vez que o deputado Júlio César e Georgiano tivessem decisão de fazer isso. Eu estaria seguindo a mesma orientação, mas jamais iria tomar outro rumo. E nós encaramos a eleição, mesmo sabendo das dificuldades, que serviu até de deboche, que muitas pessoas debochavam aqui e em outros lugares. Rafael Fonteles, pé de chumbo. Mas veja bem, a última conversa que tive com o deputado Georgiano foi 8 dias antes. E ele disse: nós vamos ganhar a eleição com a maioria estrondosa, como de fato aconteceu. Ainda disse, vamos ganhar na capital. Eu falei, deputado, aí também dá licença, ganhar na capital. Mas veja que a diferença foi mínima em relação aos 200 mil que esperavam de maioria na capital. Mesmo assim, se fosse pelo resultado do interior, ainda teria sido eleito Rafael Fonteles. Então, sendo assim, eu quero aproveitar aqui para agradecer aos que apoiaram essa chapa, né, do Luiz Inácio Lula, do Rafael Fonteles, do Wellington Dias ao Senado, do deputado Júlio César Federal e do Georgiano Estadual. Foi essa minha chapa e não escondi em momento nenhum. E sei que não visitei, talvez, se for levar em conta, eu acho que 60% das residências que eu visitei. Não sei. Claro que a gente esperava, como de praxe, que haja o sentimento de gratidão, se não pelo que o Eudes vem fazendo, pelo que eles fizeram, tá? Mas nós tivemos uma votação para o deputado estadual Georgiano expressiva, tá? E comparando a outras cidades, inclusive Guadalupe, né, onde é a terra do deputado Júlio César, a diferença dos votos de deputado estadual foi muito pequena. Então, nós aqui queremos agradecer ao povo que apoiaram tanto o deputado Georgiano quanto o deputado Júlio César. E o que nós vamos aguardar deles e do governo eleito é que faça por fronteiras, tá? Porque eu, por exemplo, quando tive a oportunidade de fazer o primeiro pronunciamento antes do deputado ou do Rafael Fonteles ser eleito governador, naquele primeiro momento a gente já falava do próximo governo. Tanto é que o deputado Georgiano disse assim: você lançou a candidatura do Rafael ao governo? Eu digo, ora, se foi empolgação ou não, mas naquele momento a gente tinha que fazer o que estava de fato no coração. Votamos e acreditamos que será um governo que vai fazer muito pelo Piauí. Espero que faça muito também por fronteiras. E o presidente da República vai ter a obrigação de fazer pelo Nordeste o que não fez nos outros mandatos, porque foi o Nordeste realmente que deu esse resultado. Então, assim, Tony, eu quero aproveitar para agradecer a todos os amigos que ajudaram, que apoiaram, tá? Que estiveram juntos nessa caminhada, parlamentares que votaram. Não vou entrar aqui em nomes, mas um agradecimento geral, né, a todos que estiveram juntos. E aqui eu quero chamar a atenção da população fronteirense para o assunto que está nos preocupando hoje. E eu preciso passar isso, tá? Passar por quê? Porque nós já tivemos uma situação ruim, que foi o fechamento da fábrica. Uhum. Agora nós temos um outro momento que poderá ser ruim também, que é o nosso, a nossa população, né? A nossa população hoje, de acordo com o resultado que nós obtivemos do IBGE, é que nós só temos até agora 9.633 pessoas que foram recenseadas dentro do município de Fronteiras, tá? E corremos um grande risco de ficar igual a São Julião, Alegrete ou Vila Nova e cair de 0,8 para 0,6, porque aqui já foi 1,2. Quando o Caldeirão Grande ainda era povoado, quando o Caldeirão Grande foi emancipado, então Fronteiras veio para 0,8. Agora imagine, 0,8 e cair para 0,6. Então vai ficar totalmente inviável a administração pública em Fronteiras caso isso venha a ocorrer. Então nós tivemos ontem em reunião, tá, com representantes ou coordenação do IBGE, inclusive o Dr. Ranieri, que veio de Teresina, e conversamos ontem, tratamos isso ontem com a presença do presidente da Câmara, que estava em reunião, a secretária de Educação também estava na reunião, uhum, e tivemos a presença do coordenador-geral do município, também estava o Isalberto Luiz na reunião, tratamos desse assunto que nos preocupa hoje, e muito. Nós, para não termos o nosso coeficiente reduzido, nós precisamos ainda alcançar 556 pessoas que precisam, se não foram recenseadas, que sejam, para que a gente não tenha a redução do nosso coeficiente de 0,8 para 0,6. Volto a dizer, se isso ocorrer, certamente nós chegamos à pior situação de ordem financeira do município. Mas o que está acontecendo, tá, prefeito? Que essas pessoas não foram ainda... Aí o que é que ocorre? A informação que nós tivemos, foram 10 recenseadores que estiveram na cidade no interior. Então, o que é que nós precisamos fazer? Amanhã, inclusive vou tratar com o secretário de saúde hoje ainda, para reunir, porque eu disse isso agora há poucos instantes, inclusive para um agente de saúde. Eu sou prefeito, meu mandato de 4 anos, mas eu não sou servidor público. Quando eu terminar o meu mandato, vem um outro, claro que vem outro. O que é que vai acontecer? Se nós tivermos uma queda de receita, como vai ser a situação? Como vai ser a situação para o município cumprir suas obrigações com os servidores? Como será? O que é que vai acontecer? E aí? Então, essa é a grande preocupação que nós estamos tendo, tá? Como prefeito, e preciso passar isso para a população de Fronteiras, por quê? E o que é que precisa ser feito? Aí sim, falar nos agentes de saúde, que trabalham, que têm o cadastro de toda a população do município, para ajudar, como hoje recebemos da Secretaria Municipal de Assistência Social, todos os, né, a relação dos cadastros, ou cadastro único do município de Fronteiras, tá? E já passamos para a direção do IBGE aqui em Fronteiras, já passamos hoje. Agora nós precisamos pegar os agentes de saúde, porque eles têm dados mais precisos, com o nome não só da rua, mas o número da casa, para poder confrontar. E aí sim, nós vamos tentar com isso, tanto é que eu sugeri ontem, na reunião, um número de um telefone do IBGE para que as pessoas de Fronteiras que não receberam a visita, que alguém pode dizer, eu não recebi a visita, assim, ou não estava em casa, a casa estava fechada, ou eu estava viajando, ou eu estava no trabalho. Então, se você... Dentro de casa, eu, por exemplo, eu fiz essa pergunta à Zildênia. Zildênia, eu não fui entrevistado. Você foi? Porque se ela me dissesse, eu não fui, aí eu ia perguntar, eu disse, filho, você foi entrevistado? Não fui. Pedro Jaime, você não foi entrevistado? Não fui. Então, pronto. Então, eu vou chamar para serem entrevistados, porque eu fiquei de fora. Mas nesse caso meu, por exemplo, Zildênia foi entrevistada. Então ela deu a quantidade de pessoas residentes dentro da casa. Certeza. Entendeu? Então, essa é a situação que nós queremos colocar aqui para a população fronteiriça. Você não foi. Se você não foi, o esposo ou a esposa não foi. Se ninguém foi, então é obrigado. Eu vou passar o número do contato, vou deixar aqui com você, dona Oliveira. Uhum. Vou passar para o Luiz Gustavo para fazer um banner, para começar a dar publicidade hoje, porque nós só temos aí 2 semanas e aí vai fechar, porque não está havendo mais recenseamento. Está tendo o que eles chamaram ontem de Operação Pente Fino, né? E aí nós precisamos entrar juntos, tá? Porque essa preocupação, ela é nossa. Ela é minha como prefeito, mas ela vai ser também dos vereadores, ela vai ser dos servidores, ela deve ser da população toda em geral. Tá? Então aqui não vai, nem deve entrar em consideração a questão de ordem política, porque alguém pode se omitir de dizer, eu não quero ser recenseado e pronto. Bem, claro que você não vai estar me prejudicando, como prefeito não, tá? Mas você vai estar prejudicando o município. Então nós estamos aí com a ausência de 556, né? 556 pessoas para atingir número, exatamente, o número que corresponde àquilo que nós precisamos. Ou seja, nós só temos 9.633 pessoas que foram recenseadas. Nós precisamos de 10.189. Entendeu? Falta exatamente 556 pessoas. Então, vocês estão nos ouvindo? O que nós vamos passar? O contato. Porque vocês vão ligar nesse contato. Vai dar o seu endereço. Qual é a rua? Se é na cidade ou no interior. E eles irão lá. Tá? Uhum. Exatamente fazer o quê? Para pegar. Fazer a entrevista. Então, a minha mensagem hoje, Tony Oliveira, é exatamente para chamar a atenção da população de Fronteiras. Olha, a nossa população era 11.100 e alguma coisa em 2010. Isso. Então você imagine, nós não chegar a 10 mil. Após 12 anos? Então, é claro que a fábrica fechou, mas nós temos um grande problema aqui. Ontem, né, na discussão que nós tivemos, né, sobre o assunto, na reunião, dá que alguém pode até falar, é porque não havia essa população, manipularam. Eu não posso dizer quem foi manipulado. Eu não vou fazer isso de forma alguma. Tá? Se alguém lá no IBGE entender que houve manipulação de dados, há algum tempo atrás, eu não vou fazer essa afirmativa. Eu não posso, nem eles podem fazer isso. E nem fazer algum julgamento quanto a isso. Tá? Nós temos uma cidade que em 12 anos nós temos a Nova Fronteiras, nós temos a Vila Esperança, a cidade cresceu, a cidade teve novas residências. Se a fábrica fechou e muita gente foi embora, mas não foi o suficiente para a gente ter essa perca. Tá? Agora, nós temos aí uma situação que essa nos chamou a atenção. É que Juá, parte do Juá é Fronteiras, ficou 100% São Julião. Saco Grande, parte não, Saco Grande é Fronteiras, ficou para São Julião. Sítio Almoço e Baixio do Almoço ficou para São Julião. Então, no mapa do IBGE, Almoço e Baixio do Almoço não é Fronteiras. Não tem nada a ver com Fronteiras, mas sempre foi Fronteiras. Sempre foi Fronteiras. Mas eles agora, com o celular, eles fazem esse trabalho e chegam lá no Baixio do Almoço, eles abrem lá. E vai aparecer o mapa e os limites. Então, lá não consta como Fronteiras. Agora, quantas famílias tem no Baixio do Almoço e no Almoço? E aqui vai representar quantas pessoas? E perca para onde? Perca para Fronteiras, como Saco Grande. Entendeu? Certo. Então, é claro que esse procedimento, esse assunto aqui, eu já Ontem, inclusive, voltando atrás aqui, que ontem também estava a presença do procurador do município, doutor Marlon, né? Que também já vai entrar essa discussão. Existe uma comissão na Assembleia Legislativa do Piauí que trata desse assunto, que inclusive um deputado estadual que foi votado aqui, que é o Franzé, que foi apoiado pelo vereador José Odon, que inclusive o José Odon, para todos os efeitos, nesse recenseamento não é fronteiras, né? É São Julião. Então, eu até tratei isso com ele hoje, já liguei, até conversei, porque o que nós vamos fazer, o que é que o município irá fazer, nós vamos tratar dessa parte jurídica, e vai levar tempo, porque se porventura, de acordo com a informação que eu tive, se nós tivermos fronteiras 06 a partir de janeiro, nós estaremos 6 meses recebendo o correspondente a 08, mas 6 meses depois aí vem para o 06, aí a realidade é outra. Se aqui em fronteiras ainda tivesse fábrica de cimento na sal, e nós sonhamos com ela, como com o cobre, sonhamos com a energia eólica, e o município tivesse ICMS, FPM, nem... Eu, por exemplo, eu passei pela prefeitura numa época que eu nem contava com FPM. FPM era troco, entendeu? Era como se fosse troco. Era o ICMS que chamava a atenção, pelo volume ser maior, entendeu? Só que hoje nós não contamos com ICMS, nós contamos com FPM. Então, eu quero aqui, sem tomar muito tempo, né, dos ouvintes do jornal do meu dia, né? Com Tony Oliveira, fazer esse apelo, fazer esse clamor. Sim, mas só voltando aqui, e a questão do pessoal que trabalham fora, que... Sim, mas aí onde está? O pessoal que trabalha fora, a gente sabe que ele que é são casado, ele que é casado vai, a esposa fica. Ah, né? Tá certo. Então quem vai responder isso é quem está em casa. A casa tem que estar aberta. E se a casa se tiver... ele for solteiro. Alguns casos, por exemplo, que ontem eles apresentaram 31 casas que as pessoas se omitiram de ser... recenseadas. Exatamente. Tá? Mas colocando uma média de 3 pessoas por casa, que não chegou aqui, chegou a 2,91 a média, nós também ainda não iríamos alcançar essas 556 pessoas que faltam. Então, teve pessoas que se omitiram de serem entrevistadas. Mas tem muitas pessoas que a casa estava fechada, ninguém informou, porque talvez estivesse no interior, ou viajando, ou cuidando da saúde em Teresina, alguma coisa semelhante. Então, eu quero aqui fazer esse apelo à população fronteirense, tá? Que nos ajudem, que você vai estar auto se ajudando. Então, se você não foi entrevistado, tá bem aí, anote que eu vou passar o número do contato, que é 89-8107-1534, tá? 89-8107-1534. Você vai ligar nesse contato, eu vou deixar com você, Tony, para você ficar reprisando aí. E o Gustavo vai esse fazer um banner. Esse número aí é do... Um banner, né? Com esse contato IBGE aqui de fronteiras. IBGE, tá? De fronteiras. Você vai ligar, vai se identificar, vai dizer que não foi entrevistado, vai dar seu endereço, tá? E eles irão lá, tá? O que foi sugerido ontem é que fossem lá, na sede do IBGE. Mas aí não foi acatado esse, né, essa ideia, para não haver tumulto. É claro que se tumultuar, então, para eu até eu fiquei assim, bem, se tumultuar, melhor, porque é sinal que não foram entrevistados, não foram, tá? Mas aí, para evitar esse tipo de coisa, ficou, nós sugerimos esse contato, e está aí, para que as pessoas liguem, mantenha esse contato lá e informe, tá? Para que, por exemplo, tem pessoas que, pais de família que tem os filhos estudando fora, mas eles não estão morando fora, eles estão estudando, ou seja, ou em Picos ou em Teresina, eles não são moradores de lá, eles moram aqui. Então, essa informação, não sei se passaram ou deixaram de passar, mas é preciso esse cuidado, tá? Então, gente, é isso que eu queria passar, Tony, tá? Para não tomar mais tempo. Pode ficar. Aproveitando aqui para informar que na manhã de hoje nós entregamos mais um veículo nas mãos do secretário de Saúde, emenda do deputado Júlio César. Fizemos a entrega hoje, dia 23 desse mês, salvo engano, é 25. Nós iremos fazer a entrega de 15 kits de irrigação, tá? Iremos oficializar essa entrega e estamos aqui na esperança, na expectativa que as coisas melhorem. Eu prefiro esperar o melhor do que aguardar o pior, tá? Mas é obrigação nossa realmente continuar em contato com a opinião pública. Para concluir esse mês de outubro e mês de novembro, e aqui parabéns. Parabéns para quem? Parabéns para quem entrou com a ação na justiça contra o município. E durante esse mês de 10 de outubro até o dia 10, né? Até o dia 10 de novembro, foi R$400 mil que foi retirado das contas da prefeitura para pagar ações trabalhistas. Tá, por isso que eu estou parabenizando, porque alguém recebeu. E foi um volume alto. E amanhã, como vai ser descontado mais 10, dia 10 de dezembro, mais R$70 mil, tudo de ações trabalhistas. Então, nós pegamos agora um período de outubro e novembro com muitas dificuldades a equacionar, mas aqui eu posso dar de público, né? De público, publicar, que nós não temos salários atrasados, tá? Nem da educação, nós temos uma folha da educação de serviço prestado que é repassado pela prefeitura. Essa folha de responsabilidade da prefeitura. E nós tivemos dificuldades agora, exatamente por conta, né, por conta dessa situação, que ela é imprevisível. E não é que eu esteja pagando, não. Eu não posso aqui dizer que estou pagando. Estão tirando. A justiça está tirando, né? Então tira e não tem conversa. E ninguém tem o que questionar. Oi. A única coisa que a gente precisa é se organizar, né? Fazer o planejamento como a gente vem fazendo, para que a gente mantenha as coisas em dias. E sendo assim, nós iremos em frente na esperança de dias melhores. Mas eu precisava passar isso aqui, né? Uhum. Porque é claro que enquanto eu me preocupo com as retenções, tem muita gente torcendo para que haja mais, né? E não é quem está esperando a receber. É claro que quem seja contra a situação tenha esse sentimento, porque existem essas dificuldades. Mas dou graças a Deus que nós estamos numa gestão equilibrada. Vamos aguardar agora até o dia 30 desse mês de novembro e nós estaremos, creio eu, com 100% de todas as situações equacionadas e continuar com a gestão pé no chão, tá? É como agora esses dias no interior, acompanhando a recuperação das estradas, como amanhã vamos passar o dia todo acompanhando, fazer o que a gente gosta, nesse grande desafio, mas de cabeça erguida, de esperando que a gente tenha, né, daqui para frente, quem sabe, melhoras com o novo governo, melhoras, né, com o apoio maior e condicional que vai ter o deputado federal junto ao governo federal, que a gente não tinha esse apoio, passaremos a ter. Então isso vai ser fundamental para a gestão. Tony, era o que eu tinha, tá? Eu quero agradecer a todos, tá, pela paciência de nos ouvir e agradecer a Deus pelo privilégio da vida, né? Abraçar a todos que fazem parte da gestão, a todos os secretários, aqueles que estão realmente sempre preocupados com a gestão e andando lado a lado, certamente nós iremos corrigir aquilo que se precisa corrigir. E a gestão, ela não tem só um lado, não é que está tudo 100%, né? Para mim não está, porque eu quero avançar mais, eu quero fazer mais. A gente, por exemplo, eu ando na cidade, eu vejo um lugar sujo, eu vejo alguma coisa com algum problema, como ontem à noite eu andando, vendo onde é que tem uma lâmpada queimada, falta de um lixeiro. O trabalho é o tempo todo, ninguém para. Tanto é que eu não me ausento. Eu agora, esses dias, sim, eu estou mais no interior, né? Hoje de manhã eu fui para a prefeitura dar meu expediente, mas eu não me ausento do município, não me ausento. Tanto é que eu passei 4 meses sem a Teresina, mas preciso agora andar com mais frequência, né? É, tratando de ações, é, de situações ligadas à gestão. Tony, é isso aí, tá? Muito obrigado. Deixa eu só ali, é o Deni, Deni lá do... Vou lançar aqui essa pergunta pra você. Sim, sim. Pra o senhor aí, o Deni lá da Dona Lourdes, sim, é isso? Sim. Ele quer saber como é que ele faz, é pra receber esse kit de irrigação. Nós temos... Quais são os procedimentos? Deixa eu lhe falar, é, eu vou sentar agora com o Geozadac, tá? Uhum. E com a Valzenés, porque eles hoje prestam serviço para o Senar, acompanham projetos no interior e na cidade, necessariamente para kit irrigação, pra, a prioridade é para quem já tem algum projeto em andamento. Entendeu? Ele disse que trabalha. Pois é. Não, exatamente. Tem que comprovar, não é isso? Eu estou falando para quem já tem andamento. Ah. Tá? Então, isso aí eu vou estar resolvendo até terça-feira, mas ele pode nos procurar, entendeu? Que o prazer em atendê-lo. Claro que com limitação, né? Porque como a gente já tem algumas pessoas que trabalham, é, tem projeto de hortifruti? Fruticultura, né? Hortifruti granjeira, hortifruti mesmo. Pronto, então. Já tem alguns casos, né? Que a gente precisa atender. Uhum. Até para dar esse apoio, tá? Hoje Fronteiras tem a presença do SEBRAE, a presença do Senar, que é muito importante. Bom, hoje, né? Com o doutor Norberto, o sindicato rural, né, rural, que está bem trabalhado com ações dentro do município, e nós precisamos mudar essa mentalidade. E aos poucos vai se mudando, como agora, anteontem, o Josadac com o Valzenés foram para Betânia do Piauí, com produtores de Fronteiras, tá? Ontem eu estive com o Silvio lá, é, na Expo Caboclo, camarada empolgado, satisfeito demais com a presença dessa classe de produtores de Fronteiras lá em Betânia do Piauí. Então é aos poucos, tá? É um processo lento, mas lentamente nós vamos trabalhando e avançando. Uhum. Nós não temos o pensamento de recuar em ações, qualquer que seja, é de avançar, rompendo os obstáculos, dificuldade de todos os lados, mas isso nós vamos saindo fora e acreditando que vai dar tudo certo. Prefeito, ligaram aqui agora, né, porque não quis se identificar, se o senhor permite aí, né? Tá perguntando como é que o prefeito está falando aí, que está aqui para responder, sim, né? Responde, então, sim, pode perguntar. Como é que o prefeito está falando? Tem nada atrasado, educação, a saúde com atraso de ter umas 17 funcionários sem receber, está aí. A pessoa ligou aqui agora. A pessoa precisa se identificar, isso, dar o nome, procurar o prefeito. Para resolver. Porque na gestão do prefeito Eudes, se tiver algum funcionário velhaco, mal pagador, não vai se aproveitar da gestão do prefeito Eudesão. Não vai de jeito nenhum. Isso aqui, a pessoa precisa, pode entrar em contato comigo, procure e me diga. Vá na sua casa. Vá, me procure, vá no gabinete, pronto, eu vou estar lá amanhã, pode ir. Veja bem, atrasado. Quando é que é atrasado? Eu pergunto a você, um dia é atraso? Um dia. Uma semana é atraso? A prefeitura, por exemplo, quem trabalha dia 30, desde que eu assumi dia 30, a administração paga dia 30 a toda a folha dos servidores concursado. Dia 30 a limpeza é pago. Dia 10 cargos comissionados e todos os contratos da prefeitura são pagos. Se alguém provar para mim que teve um contrato desse que não foi pago ou dia 30 ou dia 10, me procure. Agora, não use o nome da prefeitura para se defender em lugar nenhum quando for cobrado. E de falar, não lhe pago porque não recebi. Agora, nós precisamos ter uma situação que isso é fato em qualquer lugar. Existe uma classe de contratos. Por exemplo, educação. Folha de pagamento da educação hoje chega a quase R$700 mil por mês. Tá? O transporte escolar é pago pela prefeitura. É uma folha que chega a quase R$50 mil. É pago pela prefeitura. A folha dos contratados é pago também pela prefeitura. Tanto é que está sendo pago, porque essa folha, ela era pago dia 10 né? Uhum. Depois ela foi pro dia 20 do mês. Por que foi pro dia 20? Agora, mais recente. Em virtude dos bloqueios judicial. Nada a propósito. Nada a propósito. E hoje nós queríamos... Hoje? 17. 17, salvo engano, segunda-feira, começaram a fazer o pagamento dessa folha, tá? Que essa folha também, ela desaparece agora dia 30 desse mês de novembro. Então, ela, eu não vou ter essa folha agora em novembro, tá? Se na saúde tem algum contrato, né? Contrato. Se for algum funcionário concursado e não foi pago, então, tá bem aqui, pode passar o meu contato, pode me procurar, tá? Eu tenho uma obrigação moral, de convocar o secretário para que ele apresente essa folha que não foi pago. E o porquê não foi pago? Entendeu? Que essa tem sido uma das prioridades, aliás, a prioridade número um tem sido folha de pagamento, tá? E que diga o comércio. E que diga o comércio que quando chega o dia 20, o dia 30 e o dia 10, o comércio se movimenta mais ainda, porque é feito o pagamento dessas folhas, tá? Então, eu quero que a pessoa me procure, vá no gabinete ou ligue para mim. Tem nenhum problema. Quem está em gestão pública é para responder. Tá? Isso. E existem os ônus como existem os bônus, não é? Então, pronto. Nós estamos aqui para responder. Não há nenhum problema. Agora, volto a dizer. Não vamos aplicar um caso isolado de uma situação que tem ocorrido em virtude, por exemplo, nós temos na saúde pagamentos que são feitos através de programas. Programa do governo federal. Quando é programa do governo federal, se atrasar, não foi o prefeito que atrasou. Agora, quando disser transferência do FPM e não pagou, tá? Quando disser contrato e não pagou, então é isso aí, tá? Mas eu estou à disposição para qualquer questionamento, qualquer pessoa pode entrar em contato com o prefeito Wilson, não há nenhum problema quanto a isso. O importante é que nós estamos trabalhando. Ora, nós já rompemos, eu digo isso em todas as reuniões que eu faço, gente, eu conto os meses. Quando passa um mês que eu consegui romper e não atrasou folha, eu dou graças a Deus, porque essa para mim é a regra, tá? Não é que não tenha sido prioridade no primeiro nem no segundo mandato, é porque eu amadureci muito em relação àquele período, tá? Então hoje é outro momento, é outra história, tá? A gente precisa ter pé no chão para administrar, e administrar fronteiras hoje, da forma que a gente está administrando, tá? Sem contar mais com a arrecadação de ICMS, sem contar mais com Itapsuma, gente, dá licença, tá? E eu dou graças a Deus porque eu posso dormir e levantar com minha consciência tranquila. E a gente vem enfrentando os desafios, que não são poucos. Tanto é que agora eu tive que botar o pé no freio, tá? Quando alguém chega, eu diz, eu estou precisando, gente, vocês vão ter um pouquinho de paciência. Eu vou chegar. Agora vamos deixar passar essa turbulência, esse mês de novembro, dezembro, para deixar tudo organizado. Depois a gente recomeça. É um recomeço para mim. Janeiro é um recomeço. É um novo ano. Então nós precisamos continuar a avançar mais, mas nós não podemos desequilibrar as contas do município para tentar agradar seja lá quem for, tá? Eu quero estar de prontidão para servir, para ajudar, mas eu tenho que cuidar primeiro das obrigações. E tem coisas que não é obrigação, tem situações que não é obrigação. A gente faz, o prefeito faz, e vou continuar fazendo. Agora, na hora, no tempo, tá? Em situações de ordem de saúde, a hora que eu for procurado, que eu estiver aqui na minha casa, na cidade, ou no tanque, ou se eu estiver no interior, nas estradas, me ligue e me procure. E as pessoas sabem, eu ligo quando acontecer alguma coisa, eu me proponho, eu nunca deixei de fazer isso, tá? E faço não é por querer imitar, é porque está no meu DNA, tá? Quem não serve, para servir, né? Porque tem gente que não serve a ninguém. Então não serve para ser servido. Então a regra para mim é essa aqui. Para eu ser servido, eu vou com base no texto bíblico. Quem quiser ser servo, seja primeiro vosso serviçal. Então esse é o caminho, tá? Então nós estamos aí. E outra coisa, desafio é para quem tem determinação. Eu não baixo minha cabeça para nada. Para nada. E nem sou orgulhoso, se alguém pensar que eu sou, que pense. Nem sou prepotente, se alguém achar que respeito. Pronto. Vou discutir com você não. Agora eu não baixo minha cabeça para as dificuldades. Problemas, quando vem, a gente bota no colo até encontrar solução para ele. Então é por essa razão que vem dando certo e vai continuar dando certo. E tenho certeza absoluta que muito mais nós iremos fazer pelo município, pela cidade, pelo interior. Aqui o Alan está mandando boa tarde, prefeito Eudes. Alane, né? Sim, obrigado. a minha mulher. Ah, tá. O Augusto Oliveira, meu menino lá em Mossoró. Olha o prefeito Eudes aí. Quer dizer, está com 11 anos que ele te viu, né? Saiu daqui. É, já estou com 58 já. Ele tem 11 anos que ele saiu daqui. Pois é, senhor prefeito. Então, prazer ter conversado com o senhor aqui. Hildo Gomes, agradecer também o Hildo Gomes aqui no YouTube. Pessoal acompanhando aí também no Instagram. No Instagram do prefeito, no Face, no rádio. Muita gente, graças a Deus, acompanhando. Amém. A audiência é maravilhosa. E você tem mais, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, tá tudo bem. Suas considerações. Agradecer a Deus pelas chuvas, né, que estão chegando. Tá chegando aí devagarinho. Abraçar o povo da nossa cidade, desejar paz, saúde a todos, uhum. Tá? Que a gente mantenha a tranquilidade. Estamos aí de prontidão, tá? Na mesma casa, na mesma cidade. Certo. E pronto para servir dentro daquilo que estiver ao nosso alcance, tá? Mas eu estou feliz pela oportunidade, Tony. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Amém. Nós sua família. E que Deus continue abençoando cada família, cada lar da nossa cidade. E que cada um coloque a mão na consciência, haja como cristão, faça como cristão, estenda as mãos ao necessitado, porque quem ofende ao pobre, ofende a Deus que o criou. E fazer o bem, senhora, a quem deve ser a missão de quem almeja o céu. Por isso, é a nossa mensagem. Que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde. Então tá aí, boa tarde, prefeito Eudes. Obrigado pela participação, a entrevista. E volte sempre, nós estamos aqui, né? E agradecer a você, mais uma vez, o canal aqui do Tony Oliveira no YouTube, ao Instagram do prefeito, o Face, ao Gustavo que está aqui fazendo a filmagem aqui, acompanhando, ao Cabo Freire que está aqui. Obrigado a todos pelo carinho. Você também do outro lado do rádio, no Rádio Net, em qualquer parte do Brasil. Forte abraço. Continue aí, eu volto já na sequência com o Jornal Notícias Estaduais, Locais e no nosso Brasil. Muito bem, muito boa tarde, meio-dia, 51 minutos, agora na cidade, horas certas, Zene Imóveis, seguindo com, acabei de conversar aqui com o prefeito Eudes, a participação do prefeito no Jornal Fronteiras em Notícia. Vamos acompanhar agora o Jornal Fronteiras em Notícia, com destacando as notícias, dando sequência ao jornal, após a entrevista com o prefeito, as notícias nacionais. Muito bem, continuando com o nosso Fronteiras em Notícia, em destaque agora notícias nacionais no Fronteiras em Notícia. Obrigado, boa tarde aí, dando boa tarde à minha gata Lânia, acompanhando o jornal, mais uma vez meu filho Antônio Augusto, lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, também o meu outro filho lá, o Mike, as minhas noras Jordânia, Ingrid, Micaele, o meu netinho lá, o Thomas, boa tarde minha gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Agradecendo também o carinho aqui acompanhando Hildo Gomes. Hildo Gomes, boa tarde, meu irmão. Muito bem.